Pode fazer o 8, falou pelo 9, que teve Torre 2-0. Aciona a identificação. Globo Med, tanto que está ali, será que é Globo Med 1, deu para o nível 060. Confirmada autorizada a linha solo a uns 2 pés de libera a direita e estamos com o nível 219. Controle Alfa Juliet Golf, ingresso pista 17 até o Paraná. Ingresso primeiro direito, depois pronto na esquerda, é, no passo a passo, lá dentro tem um hangar do Garanhão. Salve, bom dia, gol 9162, passando de acerto. Gol 1162, gol autorizado pista 10, 0090 graus e 59. Tá, nível pouso na hora, tá bom, 1162. Sim, agora formalmente, se não der passagem ao tráfego, você vai ingressar à esquerda na Baixa da Iorca, a porta é de até o pátio 5. Só em Salvador, bom dia. É o gol 250 estabilizado. Gol 250, bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo. Gol 1162. Solo 37, libera direito, sobre solo 919. 0060 para 2509. 07-7-7-8, em frequência 1-2-2-3-3-3, interna 1-2-3-3-3-1. 10, a gente é o time 012, autoridade RS, responsabilidade. Frequência 1 no 8, 2, 9, 5. Salvador, Azul 4082, bom dia, ILS, tem a vida aqui. Final service, 112, respond. Eu me informo quando posso para nós também. 112, dito para dois suspeitos, autoridade faz o suspeito de ordem que existe agora em nossa cidade. 1346, dito, mas tenha 3.010, dia chegada com mais, 2.390, 1.2. 5-6, faixa 2, não cuidado de sinal, você tá agora por aí, né? Você tá entrando na rua. Mantenha a aproximação, acho que...